quê? Porque aí o Aldag vai dar pra ele, vai botar e vai falar assim. Agora pareceu um Vilker. Mas ele fica em silêncio, ele aceita em silêncio. Não, eu acho estranho isso, cara. Quando é a gente que dá o toque, ninguém acredita. Aí chega a mulher e obriga o cara a usar isso, velho. Claro que sim. Tu vai usar bermuda acima do joelho. Aí eu tiro, aí eu uso. Olha pra mim, se a mulher. Não vou usar bermuda acima do joelho, não vou usar. Vai ganhar bermuda rodaica, tu vai colocar, aí tu vai lá no espelho e vai falar assim, ó. Tem que usar. Ficou legal. Não. E aí tu vai ficar em silêncio usando. Não, não, não. Tu vai chegar aí, eu era que nem tu e as mulher, duas que eu usei no planeta eram acima do joelho e eu gostei. Não, mas tu não pode, não, não, não. Não te mete, eu tô falando com o Peter. Tu tá com essa camiseta aí que não tem o menor sentido. Legal, para, mas legal. Deixa, cara, sabe o que é moda, na real, antes da gente começar o programa? Já estamos no ar para todo o sul do Brasil. Moda é o cara se sentir bem com o que tá usando. É verdade, é por isso que tem tanta gente mal vestida na rua. Isso é bobagem. Mas moda é o mau gosto. Tem que ficar ouvindo os consultores aí. Moda é uma conjunção de fatores. Conjunção de fatores. Eu e o Potter vamos abrir uma empresa. A roupa tem o poder de melhorar um corpo. Ela tem a capacidade de melhorar o corpo. Potter, vai te cagar. Ou piorar. Ou piorar errado, é óbvio. Óbvio. O Arthur estagiário tá todo errado. Tá nada, cara. Nós, o cara tá feliz da vida, saiu de casa assim, deixa não, o cara. Não, ele ficou mais feliz agora. Nós vamos abrir a consultoria PP. E Potter dele, para roupas, acessórios, o bem vestir. Saiba bem vestir com Pipoter. Pipoter. Tá bem, queridos. Estamos começando o Pretinho Básico desta terça-feira para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos com Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. E Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E aí, Mr. P? Tudo bem. Beleza, KG? E aí, beleza? Boa tarde. Fala, Potter. Estamos aí, Gê. Maurício Amaral. Feliz da vida, Gê. E o Marcos Pianges, cadê, cara? O Marcos Pianges está cumprindo a sua função nobre de pai. Tá aí, cara. Vou levar a Anitta do colégio. Vai se atrasar um pouquinho. Eu imagino que esteja errado. Cara, eu também, cara. Maurício defende assim, os colegas. Uma da tarde é dia... Uma da tarde, horário... De estar no Pretinho Básico. Ele me mandou quem uma faz mensagem às 7 para uma. Só um pouquinho. 7 para uma. A Anitta vai pode no colégio ler. Todos os dias, né? Ah, vai falar, sim, tô, e aí? Então tô na função de levar a Anitta, talvez me atrase um pouco. Aliás, a melhor cena do Bola nas Costas ontem, além da presença do Leandro Damião, convocado para a Seleção Brasileira, foi a presença de Anitta espanando o estúdio enquanto a gente fazia Anitta o mesmo. Anitta, a filha do Pianjas. Espetacular. Na fotinho, aquela do final do programa, a gente sempre tira foto com convidado, ou até sem convidado, a gente tira uma foto marcada, que a gente tuita, tá a Anitta na garupa do Pianjas. Impressionante, mas ela naturalmente espanando tudo aqui, nós conversando. Isso tá na mulher, espanando. A Anitta foi um teste, a gente largou aqui, tem um espanador atrás do Fetter lá. Vieram dois filhos, né? Vieram dois filhos do programa, né? O meu filho e a Anitta, né? Então, um guri e uma guria. O guri já chegou, sentou, disse aqui que eu vou ficar e vou falar. A guria foi limpar o estúdio. E a guria foi limpar o estúdio. Tá tudo certo, então, ela pegou o espanador atrás do Fetter ali. Uma salva de palmas ao Pianges, que ensina e educa bem a Anitta. Muito bom, Marcola! Tanto é verdade que a outra meia hora que ela não espanou, ela ficou com o iPhone do Pianges brincando. Exatamente. Tá aí. Então aí, é filha do quem enchendo o saco, como toda mulher. Vamos então aos destaques comentados do Clique RBS para esta terça-feira. Hoje é 22 de março de 2011, o Dia Mundial da Água. Ah, por isso que eu tô com muita sede. Cara. Milhares de pessoas já sofrem com a falta d'água. O Brasil é um país privilegiado, pois aqui estão 11% de toda a água doce do planeta. Rapaz, hein? Água doce acalma, né? Aqui se encontra também o maior rio do mundo, o Amazonas. E o maior reservatório de água subterrânea do planeta, chamado de Sistema Aquífero Guarani. Aqui embaixo da gente. É, aqui, a gente tá não, aqui embaixo da gente é a recepção do prédio. Abaixo da recepção do prédio. Aí a farroupilha. É o aquífero Ponte Preta. Abaixo da Ponte Preta. Mas veja você, né, cara? E por isso que o Obama, né? O Obama saiu do Brasil aqui, né? Dizendo... América Latina vai ser o novo grande parceiro dos Estados Unidos. Eu li hoje nessas funções aí, Dia da Água, as pessoas sugerindo que a gente volte a tomar água de torneira. Ah, é? Tá bom. É, por causa da... Não, até pelas embalagens, pet, né? Que hoje em dia a água, tu vai lá e compra uma água de 5 litros no galão e o que faz com a embalagem? Que é uma bichice, né? Uma bichice. Não, cara, é porque só metade dessas embalagens são recicladas, as outras metades vão pros arroz, vão pros esgotos, pro bueiro, e aí entope e causa enchente. A gente parou realmente de tomar água da torneira, mas é, né? Que a água da torneira, até pouco tempo atrás, agora não, agora parou, mas tava com aquele gosto de terra, sabe? Pois é. Que acontece praticamente em todos os verões, pelo menos aqui em Porto Alegre, a água fica com gosto de terra, que é aquela, o excesso de algas, né? E aí não tem como. Ou então se faz interfere uma... no gosto do chimarrão, interfere no gosto da comida, claro, não dá. Ou não a dá. Gente para de ser preguiçoso e volta com as embalagens retornáveis. Não, e outra coisa não, também. Não, tem uma... Vocês se criaram com aquele filtro sim, de barro? Claro. Sim, sim. Tudo aquilo bem. Acabou? Não, não acabou ainda. Não, é que hoje tem mais modernos que aquilo, mas né, mas existe aquilo ainda, né? Sim, eu posso pegar a minha filtro. Torneira, ligar no filtro e tomar... A maioria das casas tem filtro, que sai direto ali da torneira, não, passa não. Pelo filtro. Mas aquilo não tira o gosto da água. Esse gosto de terra não tira. Ah, mas a água fica potável pra sim, beber. Mas não, a água da torneira é potável. É, já ela já sai da torneira potável. Toda só... água que sai de uma torneira é potável. Só que ela não é leve como uma água de fonte mineral. Ah, entendi. E aí tem um agravante, por exemplo, eu vou falar de novo nesse assunto. Antes de falar, vou cumprimentar o Marcos Pianjas, parabenizar bom? O Marcos obrigado, Pianjas obrigado. Pelo exercício da função de pai. Que bom, Pianjas, que trampo, fico né? feliz. Ontem minha a gente falou sobre isso. Minha mulher me abandonou. Mas não dá nada, é isso aí, cara. Isso aí. É por isso que existe pai e mãe. Se um larga fora, tem o outro. Isso aí. Entendeu? Um largou fora. Então, cara, o meu prédio é um prédio muito antigo, de 60 anos. E tem os canos de ferro ainda, de aço, sei lá o que, que é ferro, eu acho. É, né? É ferro. Cobre. E o gosto isso é ruim, é, cara. E vem o gosto de ferrugem e tudo mais. Então não dá pra beber água mesmo da torneira, com entendeu? Mesmo com filtro. Mas cara. O filtro não tira o gosto da água, esse gosto de ferrugem. Que é o gosto de gosto ferro, de... né? Fica com gosto de ferro na boca, de é horrível. Água, não. Horrível. Eu não sei, mas deve ser horrível. Mais da metade dos municípios brasileiros pode ficar sem água. Em 2015. 2015? 2015 é tipo de amanhã, velho. Meu Deus, mas vai ter acabado. Entre eles, grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Brasília e Porto Alegre. Pum! Percentual representa 71% da população urbana do país, igual a 125 milhões de pessoas sem água. Meu Deus. Em 2005, em 2015 já. Vou começar a estocar, então. Vai estragar se socar. Não. Caraca, água estraga. Água estraga? É, não. Estraga. Não, não. Água estraga? Estraga. Vai apodrecer. Dependendo da embalagem. Falou aqui. Cria limo. É, se deixar dentro do carro na aguinha aquela, sabe? Tá, mas esquecer. Se eu pegar, comprar uns galão de água e botar tudo na geladeira. Não, bota a geladeira ali. Temperatura, nisso. Né? Temperatura normal? É. Daí vamos não deixar lá, não sei. Eles disseram, também não sabia. O cara falou que a garrafa vai eliminando algumas... Vai, isso, garrafa, ela vai se decompondo. Gelado a garrafa gelado. Que estraga. É possível, conseguir... é possível. Lá embaixo da terra, lá é. Nesse, aí, okay, nesse né? aquífero Guarani, lá não, lá existe uma... Nos lençóis. É, lá existe uma coisa que não faz a água nos estragar. Nos lençóis macios. Cara, não tem como imaginar tu viver sem água, né? Deus o livre. Não tem como imaginar. Aliás, a gente até vive sem comer, né? Mas não vive sem beber. Eu não gosto de falar coisas que sem informação, né? Mas já que a gente faz isso não tanto... Gosta. Já que a gente faz isso tanto... teve uma campanha na Europa com outdoors e nas revistas só contando mentira. Só dizendo assim, comer leite com manga faz mal pra barriga e uhum. tal. E o mote da campanha era o seguinte, a água engarrafada que a gente bebe assim, que na Europa eles bebem engarrafada e tal, em bebedor, é pior... É de pior qualidade do que a água que sai da torneira, tratada pela empresa pública de tratamento de esgoto. Né? Porque por mais que as empresas digam a água é pura, não sei o que, a água ela tem um. Pra, ela tá embalada, ela tem um fator de poluição de meio ambiente e num segundo momento ela, essa garrafa de PET aí, ela solta sim. substâncias é, aí, isso aí. Que são piores do que beber água de torneira. Isso a gente confia nela, a gente bebe ela, a gente se sente bem bebendo uhum. água engarrafada, mas talvez esteja bebendo uma água de pior qualidade. Que até o vidro também que atrapalha. Que dureza, hein, velho? Mas o vidro é o que menos atrapalha. Menos atrapalha. O que mais é o atrapalha mais caro. É a latinha de alumínio. É o mais agora caro. É muito curioso como o tempo e os ciclos, eles vão mudando a informação que nos passa. E o vento também. É muito, o tempo muito. E o vento. Porque, um tempo o ovo é ótimo pra saúde. Daqui a pouco vem uma década com óleo, colesterol. É verdade. Café pouco, é horrível. É, o ovo voltou. A moda agora é ovo, né? É. O ovo. Dois. Dois ovos. Quatro ovos por dia tua alimentação. Quatro ovos? Não. Quatro ovos é um paraíso. Dois ovos é o suficiente, né, Gabriel? Agora, lembro o pós-operatório do meu pai, quatro ovos por dia. Quatro ovos? Tranquilo. É que ovo é proteína pura, né? Cara, minha mãe dizia que não podia comer dois ovos. Tá vendo? Era um ovo só. E agora a história da água é a mesma coisa, de 15, 20 anos pra cá, água tem que ser em garrafinha, ninguém toma água da bica, da torneira, e todo mundo falava, pô, mas eu me criei bebendo água da torneira, da mangueira e tal, tá. Aí já muda. Agora já há uma recomendação pra tomar da torneira de novo. Ou seja, ninguém sabe nada, não é só o Pretinho que não sabe nada. É verdade. Não chega pra gente, Maurício, os geólogos falando, olha, não se tem certeza ainda se a água dos icebergs vai... Aí daqui a pouco chega outro cara, alguns estudos dizem que sim, outros dizem que não. Mas como o Lelê nos ensinou, a melhor água pra se beber é a água da chuva. É isso aí. Lelê que ensinou, gente. Lelê espanha. Fumicultores participam de audiência em Brasília. Os agricultores que trabalham com o tabaco estão preocupados com novas normas da Anvisa que pretendem proibir a adição de aroma e sabor ao cigarro e restringir a propaganda dos produtos derivados de tabaco. Eu adoro tabaco. Segundo os fumicultores, isso pode minar suas atividades. Tem um filme com o Johnny Depp e a Angelina Jolie, acho que é O Turista o nome, que ele fuma um cigarro artificial. Que é eletrônico, né? É. Sem fumaça? É. Não, solta um vaporzinho. Solta um vaporzinho pra simular a fumaça. O tragar também simula como se fosse... Acende uma luzinha, assim. E acende a luzinha vermelhinha como se tivesse... Eu não sei se aquilo é ficção de filme ou se existe. Não, é real, existe. Existe mesmo. O cara aí largando devagarinho, né? Mas tá muito séria essa questão aí, porque ali a região de Santa Cruz do Sul, especialmente, os caras estão apavorados com isso. Sim, porque ali vive disso, né? A base da economia é o tabaco, é a folha do fumo, né? E aí os caras, com essa proibição da Anvisa, o que vai acontecer? As pessoas vão passar a consumir cigarro importado e clandestino, que não pode, vai minar a atividade deles. E aí há muito tempo se fala, então dá uma outra alternativa para os agricultores que plantam o fumo, que plantam o tabaco, ou seja, vai plantar o milho, vai plantar uma soja, vai plantar um arroz, feijão, enfim. Mas tem que ter a garantia da compra do produto. Claro, hoje em dia, para eles plantam uma lavoura. São famílias de fumo, e famílias que aí vão lá na Souza Cruz disso, né, e a Souza Cruz compra toda a produção deles. Aliás, neste e momento. E eles estão garantidos. E a Souza Cruz não vai mais comprar? Vai fechar a Souza Cruz? É, porque vai mudar um monte. A produção do tabaco vai mudar. A Souza Cruz não vai poder. Eles querem acabar com a venda de cigarro no Brasil, o que eu acho correto, né? Tem que incentivar as pessoas. Eu não sei se é correto, cara. Toda vez que terminaram com um produto. É, mas tem que ser muita gente vai ser no mercado. Olha o Alcapone. Exatamente, vai estimular o mercado negro. Claro. Esses agricultores não vão ter onde escoar a produção. E aí há 20 anos se fala que tem que dar uma alternativa para eles. Ou seja, então tem que ter... Ah, vão plantar milho? Ok, então tem que ter uma cooperativa que compre o milho plantado desse agricultor. Vai trocando devagarinho, né? Ele não planta fumo porque ele quer. Ele planta fumo porque tem uma multinacional que compra a produção dele. Não, primeiro porque ele precisa, né? Ok. Exato. Sim, mas se ele pudesse plantar milho e se sustentar com milho, ele plantaria milho. Certo. É isso aí. Até porque a tendência é diminuir, como já está acontecendo agora. Essa é a grande questão. Mas realmente é perigoso, cara. Se tu vai acabar com um produto... Com a produção, obviamente, deste produto e com as pessoas que fazem a produção desse produto, cara, é um troço que é uma cadeia que vai derrubar muita gente. Mas quando tu vai plantar o tabaco, acho que tu sabe que tu tá plantando tabaco. É verdade. Quando eu tô plantando tomate, eu sei que eu tô plantando tomate. Nunca vai ter nenhuma. Mas isso é nos dias de hoje, algo, né? É, pode ser. Entendeu? Há 30 anos atrás não havia isso. Mas eu não sei se são só as mesmas pessoas que cresceu muito a indústria do tabaco. Não, é que tomate. Teve um dia que eu digo assim, há 10 anos alguém decidiu, vou plantar tabaco em Santa Cruz. E aí começou a plantar, eu sabia que isso podia acabar um dia. Agora, se eu mas por que não, que podia acabar não. um dia? Porque o cigarro faz mal à saúde, o tomate não faz. Mas não. O milho não faz mal. Mas a cerveja também faz mal, cara. Aí é quem planta, por isso os negros não deixam de plantar trigo, cevada. Exatamente, pode uma hora. Mas não é uma coisa para outras coisas. Imagino eu que não seja uma coisa assim como você está pensando. Há 5 anos atrás, alguns decidiram, vou plantar. Isso é uma tradição, né? É uma tradição que vem de região, vem de a cultura daquele povo... de todas aquelas pessoas. Mas é uma tradição por causa da Souza Cruz, né? E o mesmo, provavelmente, daqui a pouco vai acontecer, não duvido, às 6 horas vai chegar e-mail aqui dos fabricantes das águas que vão justificar. Claro. Aliás, queremos muito, né? Claro. E-mails de fabricantes de água, de fumicultores. Não, de todo só mundo, e-mails aí. Como garrafinhas. Sem dúvida. O número de pessoas mortas devido ao terremoto e ao tsunami que atingiram o Japão em 11 de março já passa de 9 mil. E outras 13 mil ainda estão desaparecidas. Se tu pensar que no Haiti foram 300 mil que morreram, né? Acho que não teve maremoto. O número oficial no Haiti foi 225, né? 225 mil pessoas. A construção de uma nova quarta travessia ilha-continente é discutida há anos em Florianópolis e ganhou força agora que o governo de Santa Catarina assumiu a obra como prioridade. Uma ponte entre a Beira-Mar Norte e a Beira-Mar Continental se tornou a opção mais cotada. Isso porque ela daria ou criaria uma ligação direta com a BR-101. O estudo preliminar aponta que a travessia seria na altura do tapiche da Beira-Mar Norte e perto da Ponta do Leal, no continente. Tá, mas qual é a discussão? Não há discussão, né? É que agora virou prioridade. É que tem que ser feito, né? Não, tudo bem, a discussão é pra fazer. É lá, o local, qual é o local? Ah, mais o local, apropriado. Local, a discussão é o local, só isso, né? Porque discutir fazer tem que fazer, né? Fazer lá no sul da ilha, no ribeirão da ilha, que aí ia desenvolver mais aquele lado do sul, ia desafogar um pouco o centro, trânsito no centro da cidade, o pessoal ia pegar mais pro sul, mas aí tem todo um problema de acesso de uma comunidade, da freguesia do ribeirão da ilha, que eu acho que é contra e tal, mas daí sim, já dava lá na BR-101, lá quase na Unisul. Primeiro já. Mundo daí, né? Seria o primeiro mundo, troço violento. É, Nova York é Manhattan é uma ilha, né? Tem umas 15 pontes pra te sair de Manhattan. Tem até túnel subterrâneo, por dentro da água, aqueles túneis por dentro da água, sabe? Tem pra se sair. Falou em túnel, de ligar a ilha ao continente por túnel. Pô, no mínimo transporte pluvial, né? Também. No mínimo, cara. Barco, uma balsa. É que nem Porto Alegre, Guaíba aqui, né, cara? É uma coisa que não só não tem se uma entende ponte, por né? Quê, cara? Mas não começou, tem esse transporte. Começou não, só de tá barrado em burocracia. Um monte de burocracia e tal, e o troço acabou não se concretizando, por enquanto. Eu li esses dias na Zero Hora até. A gente falou isso aqui, inclusive. Sim, fizeram a passagem inaugural e tal, né? Só que era R$7,00, ida e volta R$14,00. É pra turista, né? R$14,00 é pra turista. Pra trabalhar R$14,00 por dia não tem como gastar. É verdade. É verdade. É verdade, amigo. É verdade, Marcelo. O trabalhador brasileiro sofre, amigo. É quem paga, né, Marcelo? É quem paga sempre no final das contas. É como eu sempre digo, a corda estoura sempre no lugar mais fraco. É isso aí, mano. Não é verdade? É verdade. É verdade. É verdade. Assim disse o trapezista. Assim falou o Zaratrusta. Acorda de... Trapezista. De corda de amarrar. Acorda. Pensei, o trabalhador acorda de manhã... Mas não. Acorda, estoura. Não confunde. Tá. Não acorda, estoura. Acorda e estoura. Sempre no lugar mais fraco. Acorda e estoura. Garota é condenada após chutar a parte íntima do gerente de um hotel. Que isso, cara? Deu um chute no saco dele. Ai, famoso chute no saco. O nome dela é Gema Ryan. A Gema. Acertou os ovos. Queria ver uma gemada. Queria ver a gema do ovo do gerente do hotel chamado... hotel em Manchester. Ah, lá em Manchester tem. No Reino Unido. Ah, lá então. Foi na genitália do Phil Buck. O Phil Buck. Ele sentiu, né? Phil, sentir em inglês. Ah, meu Deus. A cena foi flagrada pelas câmeras de segurança. Tem as imagens, né, Marcelo? Ali a imagem, sim. Ali a gema. A gema chutando a genitália ali, ó. Que pontapé, hein? Ela foi parada por funcionários após uma atitude suspeita. Pra quem não tá vendo, foi tipo o chute do Anderson Silva, aquele. Pra quem não sabe, a atitude suspeita é falar, e aí, cara, como é que é, beleza? Tem lugar aí pra mim. E ter olho vermelho. Olho vermelho são duas atitudes. Tipo coelho, assim. E usar brinco. Homens que usam brinco são traficantes. Que isso? É importante. Que isso? É importante a sociedade ser alertada. Não fala qual? Isso, cara. Todo tipo de tráfico. Especialmente de brincos. Neusaltina. É um brinco específico. Neusaltina. É aquele de diamantezinho. Ah, diamantezinho, então é o maior cargo no mundo do tráfico, é o do diamantezinho. Então tá legal. Só esse tipo de brinco? É, também um outro tipo de... uma cruz. Quem usa uma cruz é sinal que é matador assassino. Que isso! Cruz com magrão, aquele? Isso. Magrão deitado? Exatamente. Aquela cruz. Magrão deitado. Magrão deitado. Pendurado no pescoço? Isso. Aí é o pior de todos. Isso! Aí você... Tem uma outra coisa que leva as pessoas não sabem, isso tudo são, né, são informações de bastidores do mundo policial. Quem usa um colar azul com bolinhas? Que tem? Bolinhas azuis. É pai de santo. Azul, uma pai de santo. Uma traz a outra. É rituais satânicos. Ah, que isso? Eles arrancam coisas. matam pessoas e galinhas. E escolhe ainda, né? Exatamente, um fotógrafo flagrou um casal de sapo num ato sexual. Olha só que bonita cena, gente. Olha a pererê, é uma cururu, hein? Aconteceu em Mijú. Ah, lá em Mijú é... Em Mijú, na França. As imagens foram feitas por Eric Weber. Lá em Mijú tem muita perereca, viu? É verdade. E com essas belas imagens de dois sapos copulando, nós terminamos o jornal de hoje. Pense você também em copular. Ah, obrigado, Marcelo. É valeu. Faz bem, né? Faz bem. Todo dia tu vem agora de verde, rapaz. Eu? Não tem como trocar de roupa, hoje não. Hoje é o dia da água. É o dia da água. O dia de St. Patrick é de verde. Mesma camiseta. Sim, mas o dia da água que é de dia verde. Foi o dia de St. Patrick, cara? Foi ontem, não, ontem. Não foi ontem. Foi sexta-feira passada, cara. O dia do radialista vem de verde, mesmo a camiseta. Só, é um vagabundo. St. Patrick, o cara comemorado no Brasil de certa forma, gay, né? Não, mas é uma desculpa pra beber, né, cara? Não, cara, gay. Qualquer motivo pra beber. É, qualquer motivo pra beber. Não é gay, cara. Não, é santo do hemisfério norte, o brasileiro achando que é, né, primeiro mundo. Cara. Aí, hoje é dia de São Pedro. Pergunta na Bahia se foi dia de São Pedro. É que nem o Halloween, cara. Pergunta na Bahia, só grandes centros, turminhas legais. Gay, turminhas modernas que saem pra tomar no dia de São Pedro. Tá, mas já passou, pô. Não precisa te incomodar com isso. Mas qual é o problema, cara? Todo o problema. Tem alguma data? Todo o problema. Alguma data brasileira? Acho que teve algum problema nisso. Total. Tipicamente brasileira, de bebida, assim, deve ter algum santo. Dia da cachaça, Natal. Da caninha, né? Natal. Da caninha. Eu acho que Natal é uma data típica brasileira. Eu acho que aconteceu o seguinte, o Potter ligou pra alguém, vamos sair hoje e tal, e a resposta foi... Ai, hoje não vai dar, eu vou beber com os amigos, é St. Patrick. E aí o Potter tá bom. Aí se indignou então, com tá. Um pouco o São Patrício. Então, tá. Mas é um negócio mais forte aqui em Porto Alegre mesmo, esse negócio. Floripa não tem muito. Não, não é forte em lugar nenhum, ela não é lá em cima, cara. Na Irlanda parece que é. Na Irlanda só, cara. Não, Porto Alegre é, Porto Alegre tenta imitar as coisas. Cara, ele odeia. Tu não vai embora de Porto Alegre. Ele odeia mais do que eu, cara. O trabalho que eu tenho aqui. Se fosse em Guaíba, eu mudaria pra Guaíba. Cara, tu pode até não gostar, mas não odeia. Vamos tentar conseguir um emprego pro Potter fora de Porto Alegre. Vamos, Hamburgo. Viu que o Maurício foi o que mais falou, vamos. Né? Claro, cara. Mais veemência, né? Vai daí, Mr. P. As coisas não estavam muito bem para Cristiano Manuel e sua esposa Maria em Portugal. Não estavam. E eles resolveram se deslocar para o Brasil. Cristiano Manuel chegou no Brasil e abriu um salão de barbear. Depois de 5 meses, conseguiu comprar um Fuquinha. Azar, Manuel. E aí, todos os dias que ele perambulava com o carro para lá e para cá, causava um transtorno tremendo, congestionamento, confusão e tal, e todo mundo irritado com o Portuga. Sai da frente, barbeiro! Ô, barbeiro! Cristiano Manuel pensando com ele, Manuel, pois não é possível fazer apenas 5 meses que estou aqui no Brasil, no entanto, todos já me conhecem, é fruto do meu trabalho. E emocionado, chegou em casa e contou para Maria. Ó, oh, Maria, vim aqui, pois quero te contar uma coisa que está a acontecer comigo. Se lembra que estamos aqui há 5 apenas meses e, no entanto, já estão todos a me conhecer e saber o que faço. Acredito que a cada volta que dou, cada pessoa que cruza por mim no trânsito grita, ô, barbeiro, ô, barbeiro, todos sabem que eu sou barbeiro. Ai, Manuel, não é verdade, não pode ser verdade, então vem aqui que vou te mostrar. Colocou ela dentro do Fuquinha e saíram pelo trânsito. Na primeira esquina, já que dobraram, ele fez uma barbeiragem, o cara já gritou: sai da frente, ô barbeiro, filha da puta! Que isso? Oh, não é que sabem mesmo que tu és barbeiro e que B é melhor ainda, conhece a tua mãe! Tá bom. Ai, Mr. P, Mr. P! É o Mr. P! Mandar um beijo pras gurias do Prefácio Bar, a Bruna e a Tiana, que ouvem o Bebeu de Graça em St. Patrick's Day. E também um abraço pro Douglas, lá da Bender, da nossa distribuidora de chopp Nova Skin, que abastece. Boa, abraço pro Leandro Churras, ontem no nosso abraço pro Leandro, né, cara? A galera da Bender lá, mas o Douglas é aficiadão aqui no Pretinho. Grandes clássicos do cinema podem ter tradução alterada no Rio Grande do Sul. Ah, é? É. Ficaríamos assim: Laranja Mecânica, Bergamota Bagual. O Discurso do Rei, Conversa Fiada de Patrão do CTG. Brokeback Mountain, Serra Catarinense. Cowboy tem mais aqui, hein? Ai, ai. Cisne Negro, Marreco Criolo. Vicky Cristina Barcelona, Vicky Cristina Alegrete. Senhor e Senhora Smith, Senhor e Senhora Fagundes. Johnny e Juni, Giuseppe e Anitta. A lista de Schindler, a lista de Schunemann. Estrada pra... A lista de desculpa do Schunemann. Estrada pra perdição, entre a Farrapos e a Volunta. Curtindo a vida doidado, a vida do jovem Portalupe. Fahrenheit 11 de setembro, o fogaréu na Renner. Moulin Rouge, tia Carmen. Ah. ET, carpinejar. A hora do pesadelo, T11 de manhã cedo. Bah, é uma linha de ônibus, quem não sabe. E os mercenários, Assis e Jonas. Ah, quem mandou foi o Lauro Fuquim, de Boa, Nova Fuquim. Prata. E aí, Mr. Potter? Uma piada, né, gente? Piada do Popó Potter! Apoio! Restaurante da Antonieta! De dia você come X, de noite arroz com feijão. Ah. Essa piada vai pra rapaziada E-Green, que mandou camisetas pra gente aqui, camisetas feitas com fios de materiais recicláveis. Maravilhosa! Cara. Demais, hein? Maravilhosa! O site da gurizada é conceitoegreen.com.br. Mandaram presente pra todo mundo aqui. Vou mandar a minha pra reciclar novamente. Valeu! Muito confortável. Vamos ver se volta outra, mas... Valeu, Diego Stumer e Thiago Nunes aí pelos presentes da E-Green. Valeu, obrigado. E aí, de volta da lua de mel, o camarada encontra um amigo. E aí, Fernando, beleza, meu? Como é que tá a vida de casado aí? Cara... demais. Ah, é. A Soninha é uma mulher demais, de vida carinhosa, bem humorada e aqui, ó, um furacão na cama. Porra, pô, legal, Fernando, é mesmo. E na cozinha, cara, como é que ela é na cozinha? Ela é especialista em três tipos de comida. Enlatada, congelada e queimada. Eita! É a nova geração, né, pessoal? É. Vai se preparando. Ô, meu, vamos fazer os classificados 1h28. Vamos! É clá-clá, classificados do Pretinho. Egali Intercâmbio. Acompanha a sua liberdade. Acesse egali.com.br. E aí, galera do PB, tô precisando de uma força para vender os móveis que eram da minha empresa. Será que vocês me ajudam nessa empreita? Sim! 5 mesas com gavetas, 5 cadeiras estilo secretária, 1 mesa de reuniões, 6 cadeiras para mesa de reuniões, 1 armário para escritório com chave, 1 cadeira tipo gerente, diretor ou presidente. Essa eu vou querer. E mais ainda, estes não são móveis, mas não são usados em escritório. Como é? Estes não são móveis, não são usados em escritório. Ah, tá, não foram usados no escritório. Não foram, é só tudo novo. Tá, é 3 computadores com monitores LCD, 1 impressora multifuncional HP com fax. Se alguém estiver interessado, faça o preço fechado para quem quiser levar tudo só de uma vez. Pelo jeito ele faliu, né? Ou ver... Pelo jeito não deu certo a empresa dele. Ou vendo o material em separado, pois estou precisando da grana para investir num novo negócio. Aí, eu me interessei em uma cadeira. Qual? A do presidente. Da secretária. É. Imagina mas a secretária não vem junto. A cor, né? Tem que ver também. A cor da, da cadeira? É. Deve ser preta. A cor da secretária. Móveis para escritório @hotmail.com. Muito bom. Móveis para escritório @hotmail.com. Mais uma oferta aqui. Tô vendendo meu lindo apartamento no bairro Floresta, em São José, Santa Catarina. O apartamento é mobiliado, tem 3 quartos com acabamento de alto padrão, suíte com hidro, 1 demi-suíte, vista para o mar, edifício com piscina. Demi-suíte é como se... é quase uma suíte, entendeu? Demi-suíte. Demi-suíte. Tá, mas aí, como assim? O que é demi-suíte? Não entendi. Como assim? Então não é quase suíte. É um banheiro só com... tem um banheiro lá na... Cara, eu não sei, o apartamento não é meu, cara. Eu só tô lendo o que tá escrito. Tá, mas tu é o gay do programa, tu sabe essas coisas. É um banheiro sem chuveiro. Só pra fazer cocô e xixi. Não, isso é lavabo, pô. Ah, mas é dentro do quarto, vira uma demi-suíte. Demi-suíte é uma garagem pra 2 carros, viu? Eu me interessei pela demi-suíte só. É uma garagem pra 2 carros, nada a ver com suíte. Eu vou morar só na demi-suíte. Não gostei, pode ser garagem pra 2 carros, uma demi-suíte, cara. Eu tô louco. É isso aí. Na internet, a internet nunca mente. Nunca erra, nunca mente. Ali, Maurício, ali, ó. Qual é o valor da demi-suíte? Eu quero a avulsa. Tá, continuando aqui, cara, tem vista pro mar... O edifício tem vista pro mar, tem piscina, vigilância, salão de festas e portaria 24 horas. Condomínio barato, mais detalhes, hein? A casa do Potter também tem. É o quê? 24 horas, por gentileza? A casa do Potter. Portaria. A casa do Potter tem também. Não, a casa não tem portaria, cara. Tem, mas tem não portaria 24 horas. Isso é uma empresa, não, então. É uma portaria. Casa de negócios. Não tem portaria, mas não tem nem porteiro, tem nada. Por que que acontece isso comigo, cara? É uma portaria 24 horas. Tá, continuando aqui, ó. Mais detalhes, hein? Vendo a P no floresta.com. Se vendeu, paga um churrasco pro pessoal do Pretinho no meu apartamento de Jurerê. Mas se não vender, também paga um churrasco, pois vocês são gente boa pra caramba. Um grande abraço pra galera, Clécio Marchetti. Clécio! Obrigado, Clécio, no vendoapnofloresta.com. Você pode ter fotos deste imóvel. E aí, Almir? Pena que é no meio da floresta, né, igreja? Como vai, floresta? É difícil chegar, tem o lobo mau. Tem o lobo mau. Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau! Lobo mau! Quem tem medo do lobo? E o que tem de ouvinte mala querendo fazer churrasco com nós, né, cara? Que isso, o que tem de ouvinte mala, vamos isso, fazer um futebolzinho, vamos bater uma bolinha. Vocês contra nós, nosso time. Olha, você que pensa assim, você é mala. Nós aqui não queremos ir com você. Quem quer ir com você fala é o Mr. P. Fala só o Mr. P vai. Eu vou, eu vou. Mr. P aceita churrasco de graça, futebol de graça. Futebol de graça. Camiseta. Camiseta de graça, exatamente. E ontem aquele Bola nas Costas pediu pro Damião ainda dedicar uma música pra ele. É verdade. É mesmo, Bi? Não. Não, fechou, não. Fechou. Damião, próxima vez que ele fizer 3 gols ali pro Fantástico, ele vai pedir um AC/DC e vai mandar pra gente. Pô, que beleza. Pessoal da Atlântida. É. Gente, qual é a coisa mais importante hoje em dia na vida? É a Demi Suite. Qual é? A Demi Suite é a segunda coisa, a mais a importante. Portaria 24 horas. Mais importante que a Demi Suite é a Demi Moore. É a saúde, gente. A saúde da Demi Moore. A saúde. Saúde da Demi Moore. O Almir lendo e-mail aqui, com uma tesourinha na mão brincando. Que perigo que a gente tava correndo. Almir, mãos de tesoura. Gente, é por isso que a AMDG. AMDG? AMDG, AMDG. Almir Ketim Medical Care Development Group. Está lançando uma novidade na área da saúde, o mais seguro desfibrilador do mundo. Ah, desfibrilador? É? Exatamente. Aquele do Serginho? Exatamente, aquele não, que não tinha, teve, não né? tinha lá pro Serginho, desfibrilador. Então nós desenvolvemos o melhor desfibrilador do mundo. O melhor o quê, Almir? Desfibrilador. Desfibrilador. Desfibrilador. Vocês que estão aqui, há quantos anos trabalham com o KG? O KG? Com o KG, 25. 25 anos. Quantas vezes ele já quase morreu do coração? Várias vezes. Nenhuma. De derrame. Quantas vezes teve praga, Almir. Quantas vezes teve que chamar o pessoal da Help? Algumas vezes, isso é verdade. Então, Almir. Eu lembro no futebol que ele quebrou o cotovelo e eu fui o cara que chamou a ambulância. Exatamente. A ambulância. Com a idade não se brinca. Por isso, o desfibrilador da Almir é o mais seguro do mundo. Por quê? Porque ele não dá choque, gente. Como que ele não dá? Mas ele tem que dar choque, Almir! Ele não machuca, porque muita gente passa por um desfibrilador... Almir, fica todo queimado. Um desfibrilador é alguma coisa que dá um choque no teu coração pra tu voltar, queimado, Almir. Queima a pessoa, que é pior, muito pior do que morrer do coração. O desfibrilador do Almir, que nem isso não acontece. Funciona da seguinte maneira. Você encosta o desfibrilador no peito da pessoa e aguarda tranquilamente, sem risco de eletrectá-la. Se ela não for reanimada, é porque nada realmente pode ser feito. Mas fique tranquilo. Olha, não podemos fazer nada. Provavelmente ela vai ser reanimada. O contato é, o Fetter foi visto dançando, cantando, de mini saia, no Carnaval de Navegantes, Santa Catarina. Não era eu, cara. Arroba agarradinho com o novo estagiário. Não era eu, cara. Ponto trenzinho da alegria, GLS, ponto Total Flex. .rpg. Tá bom, cara. Obrigado, Talmir. O que tu queria falar, Amaral? A nossa ouvinte Maluzinha, ela manda a Demi Suite é um banheiro que serve pra 2 quartos. Ah, não é pra 2 carros. Não. É 2 quartos. Tá certo. Ah, com 2 portas o banheiro. Tá bom. É, pode dar acidente. E aí vem da expressão demi, que é em francês, né? Que quer dizer metade. Isso aí. Isso. Meio, né? Demi Suite, Suite. Rapidamente, um último toque aqui da nossa ouvinte, a Thier Ferreira. Ela é engenheira de agricultura da Ou melhor, ela faz engenharia de agricultura na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela manda aqui, ó. Quanto ao assunto discutido no PB das 13 de ontem, sempre lembro o que o meu pai fala. Uma das poucas coisas boas que ele me disse. Parou. Tem gente que tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que só tem isso. É impossível. Demais essa. É impossível. Isso é um preconceito com os milionários. Não. O dinheiro compra a cama, mas não compra o sono, pô. Olha, isso eu vou botar no meu Twitter. Depende do rico. Show do intervalo, voltaremos. é um baita assunto pra gente debater, porque abrange completamente. Qual é o assunto? Esse assunto que a gente tá falando aí do fazer uma compra numa loja e na hora de chegar... Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida com o Pretinho Básico, 18 pras duas. Estamos com Coca-Cola, Gaúchão, Coca-Cola, comemore do seu jeito. As melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Abraço, Leandro. Obrigado pela presença ontem no nosso churras, churras da firma. Querido Leandro da Nova Skin. Ô, meu, estávamos falando agora há pouco, o Potter se queixava que foi numa loja dia desses comprar um cabo HDMI. Chegou pra... É uma operação pra ser feita em 3 minutos, né? Menos, né? Tem cabo HDMI? Tem. Eu vou querer aquele ali, por favor. Obrigado, vai no caixa, dá o cartão de débito, paga e vai embora. Mas não tá rolando assim, né? Não, aí pede endereço, endereço, nome completo, identidade, telefone, CPF. E-mail. Mas por que se eu quero pagar com cartão de débito? Débito, ó, débito, debitou. Passou, botou a senha, já aprovado, já depois era. Depois da senha apareceu aprovado... É. Essa pica não é minha, essa pica é do Aspira. Se não for teu com o cartão, não, for roubado. Pode me pedir uma identidade pra comprovar que aquele nome seja o meu. Aí eu acho ok, eu, até pra mim. Okay. Se um dia me roubarem o cartão, foi que só me pediram. Isso. Eu, ah, claro, tá aqui. Pega a identidade, olha a tua foto, teu nome tava e acabou. Ali. Devolve tava a identidade, ali. Obrigado. Tá, entreguei o cartão, entreguei minha identidade, que Maurício pediram? Medeiros Amaral. Aí o que te pediram? E aí pediram endereço, e-mail, telefone, celular. Que mais pediram, cara? Com licença, mas aí tu tá te contando. Trazendo, inclusive, justamente tu e com o Marcos, por exemplo, os maiores consumidores de produtos através da internet. Porque é justamente para pessoas como vocês que isso está sendo feito. Para que na próxima semana, se tu precisar de um outro cabo, tu não precisa ir até a loja. Que tu já vai estar no teu e-mail, o endereço deles, não, tudo que eles têm, para que tu no teu cartão em casa seguinte, já faça a não compra que não precisa. Não, que eu tô comprando. Porque eles vão não, te mandar calma, as ofertas. Não, que eu tô comprando e pagando, dei o cartão pra moça, mas fala assim: o senhor quer receber algumas ofertas nossas por e-mail aí para poder comprar? Aí eu vou falar assim, não. Quero. Ou vou falar assim, bom, não. Então nem momento, dava o e-mail. No momento, então tu nem não, dá o e-mail. Tá, no momento que eu falei, não, acabou a compra, cara. Passa o meu cartão, 29 horas. Agora eu segui a vida. Certo, tá resolvido. Só um pouquinho. Quantas vezes nós entramos em casas de rede maior e na entrada vem uma menina ou um rapaz com uma prancheta e oferece: o senhor já tem o cartão da loja? Você sempre fala, eu não. Digo não. Não. Não, mas é diferente o que eu tô falando. É outra coisa. É outra coisa, é outra coisa, entender. Outra coisa. Eu quero desbloquear. Tu pode dizer não. Não, mas é, não, bem, não, é não, do não jeito que é, porque às vezes não dá pra falar não. Exato. Não. Já aconteceu comigo, é assim, sério, ó. Sério, de eu não querer. Não faço a compra. Eu cheguei numa loja pra comprar um boné. Tá. Um boné que custava 60 míseros reais. Nossa, e na carteira boné eu não tinha. Caro, hein, cara? Baita boné. Né? Baita boné. Tá. Na eu carteira nunca tive um boné desse, eu não cara. Tinha 60 míseros reais. Eu paguei com meu cartão de débito. Peguei o boné, fui no caixa, numa surf shop querida, de amigos meus, inclusive. Vou levar, tá aqui o boné, tá aqui o meu cartão de débito. Ah, tá, passou, pegou o cartão e tal, seu endereço, seu telefone, seu e-mail. Eu falei, não, querida, não, eu quero só rapidamente, porque eu ainda tô dentro do prazo do estacionamento, eu quero pagar e sair correndo. É isso aí. Não, eu tenho que fazer um cadastro. Eu falei, bah, então não quero o produto. Tchau, obrigado. É isso aí. Sim, é isso aí. Sim, é isso que tem que ser feito. É a luta pela desburocratização. Isso aí. Isso aí. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Vai aí, doutor Alceu. Doutor Peter, é o Inter, vai de construtora, doutor Peter. Vai de construtora, doutor. E aprovaram a parceria lá, né, doutor Peter? Falou muito bem, ele vai de construtora. O Inter agora vai abrir, né, pra Almir. Se der uma chegadinha, consultor. Development Group. Vai lá e apresenta o teu projeto pra reformular o Beira-Rio, colocar o Beira-Rio nos padrões FIFA. Mas tá, e aí o Inter já vai escolher a fonte nova foi eu que fiz. A nova, pois nova velha. Não, a velha mijada, toda mijada. Que mais, exatamente. Doutor Alceu? Floripa, doutor Peter, vai ser a sede do sorteio dos grupos da Copa. Opa, massa, né? Bacana, hein? Não ganhou a Copa, mas ganhou o sorteio dos grupos da Copa. Que é muito melhor que a Copa, né? Vai ser em dezembro de 2020. Não precisa de estádio, não é precisa. É verdade. Não precisa de novo hotel. É só um auditório lá. Metrô, ali, bota ali na sua universidade, faz as bolinhas isso ali, aí, meu. Dezembro de 2013. Quem será que vai tirar as bolinhas? Vai ser, acho o que. Cacau, acho que vai ser o Cacau. Cacau Menezes. Em 2013, com certeza, o Leandro Damião, que vai ser titular absoluto da seleção brasileira. É, pelo andar da carruagem. Tô perdido no papo. Doutor Peter. Pois não, doutor Alceu. Era isso, doutor Alceu. Muito obrigado, tá, doutor Alceu? De nada. Vai, um abraço. Um cara que mandou no Twitter aqui, ó, Mr. P tá viajando, é mercado negro de cadastros. Pode não ser? Foi Lelê. Pode ser? Pode não, ser. Porque as pessoas te ligam, me ligam pessoas, tipo assim, né? Tu não tem a mínima ideia de como é que ele descobriu o telefone. É verdade. Cara, eu recebo muito mais e-mail e telefonema de gente que eu não conheço do que de gente que eu conheço. Eu também. Claro. Minha caixa de e-mails é assim... 60% promoção desses sites aí, novos aí. Eu acho até que mais já, né? Não, cara, aí, aí uns 39% é, não sei quem. Central, Serasa, não, não, Serasa, não sei quem quer cadastrar no Badu. É, isso aí. Ah, o LinkedIn. É, no LinkedIn. No Badu. Badu. É, e o resto tudo, claro, Gilberto. Em caixa alta. Em caixa alta, tá, Gilberto? Essa é a minha caixa de e-mail. Claro, quem quiser minha senha, eu dou minha senha. Diretor é só isso que de tem. Eventos do Grupo RBS. É. Só isso que ele só é. Só tem isso. Nada mais. O melhor site de todos é o Desejo Mania, que não fica enchendo o saco com e-mail, cara. Esses outros todos, Groupon, Peixe Urbano, o cara se cadastra uma vez. Pra comprar um negocinho, só lota a caixa de e-mail, cara. Lota. Eu dou boa. 80% é o Groupon lá me incomodando. Boa, Marcos. Com massagem linfática. Ninguém mandou comprar. Eu não faço de massagem linfática. Tu só pesquisou? Só pesquisei. Uma informação. Massagem linfática. Vamos fazer. Eu acho que ele tá precisando fazer o jingle. Vai fazer o jingle. Vamos dar uma rodadinha aí. Vai, Pi. Boa. E pode ter certeza que é um outro e-mail que vai... Vários outros que vão chegar às 6 da tarde, com de advogado, por exemplo, direito de consumidor, chegar na loja. Por favor, queremos o seu e-mail. E também os massagistas linfáticos, né? Por favor. A dona Ruth, por exemplo, a dona Ruth, nossa querida ouvinte que nos recebeu na casa dela no sábado, é massoterapeuta. Massoterapeuta. É, drenagem linfática é o nome. É, acho que eu tô ligado nela. O Marcos tá precisando. Tô ligado nela. Que a mulherada gosta de fazer drenagem linfática, né? Opa, gosta. E é caro, né? Pra emagrecer, né? É pra tirar a celulite. Ah, é? Diego Vargas de Joinville, um abraço, distribuiu os shampoos, condicionadores todos que mandou. Coisinha de motel, shampoozinho de motel. Não, ele é revendedor graça, e hotel. É assim, né? De motel? É assim que é. Eu não tava ligado também. Vendo um programa de TV, tive a ideia de misturar os nomes de casais e ver se eles seriam loucos de botar a mistura dos nomes deles. Como, por exemplo, o casal de Regina com Francisco, se colocariam Regisco. Meu Deus. Lisandra casando com... Frangina. Ó, Lisandra, doutora Liz. Beijo, doutora Liz. Maria e Wilson colocariam o nome de... Maílson. Maílson. Ou Vilmar. Ou William. Wilmar talvez tenha nascido assim. Wilson e Maria. Carlos e Mariana teriam o nome de... O filho... Carianara. Júnior e Vanessa. Junessa. Vaneju. Vá Júnior. Vá Júnior. Vá Júnior. Ai. Marcelo mais Dani. Mardani. Dacelo. Dacelo. Ô, Dacelo. Rafael e... Rafael Marimun. Marimon. Marimon com dois Os. É, verdade. Marimun. Aí é Marimun. Mara, Rafael, Marifael. Dani mais Bento. Danto. Dani mais Bento. Simone tem Danto, e tem Alex... Danton. Danton. Dante. Tem. Simone com Alexandre. Simandre. Simandre. Alemone. Daqui. É, Simandre Alemone. Daqui logo. Alemone. Pedro com Franciele. O Frando. A PCL. PCL é brabo. Joyce com Vinícius. O Joycius ou o Joine. Nossa senhora. O casal Simone e o ela, Simone e ele, Michael. Aí daria o Mocael. Bom, Michael Suel deve ter saído de alguma coisa aí, né? É por aí. A Rodaica e o Fetter poderiam colocar o nome da filha de Feica. Feica? Ou Feica. De Roter. Roter. O Iglenho, que é o Porã, com a Thaís, que é a mulher dele. A Iglaís. Nossa! Ou então, pá, nasceu o Tanho. Iglaís. Iglaís é legal. Iglaís é a bem nome de pobre. Seu aí, Iglaís. É a cara do Porão. Iglaís. Tá um Y, assim. Iglaís. Iglaís. Iglaís. Isso tudo foi feito por Fernanda Martins da Silva com a colaboração de Fernanda Vicente Flores. As Fernandas. Tinha uma época na minha vida, bem cedinho, quando eu cheguei em Porto Alegre, 97, 98, que a gente pegava nome de jogadores argentinos na sub-17, sub-20, assim, sabe? E botava na boate. Chegava na boate, cara, nome, aí dava o nome, né? Qual aí é um dia entrou numa boate o Pablo Aimar, o Juan Romano Riquelme e o Andrés D'Alessandro. Que isso? Na mesma boate entrou um dia, assim, era eu, Cássio e Gabriel, os três foram esse boate. Era o nome da boate. E o meu era Andrés D'Alessandro, cara. E o nome da boate, cara? Nem sei se lá na Alegrete. Mais. Não, era... La Cachorra. Ali na Lime Silva, ali, sei lá. La Cachorra. Las Ticas. Ai, ai, vai daí, Cachizinho. Marido e mulher estão num jantar, num belo restaurante, quando entra uma mulher absolutamente fantástica. Não. Se dirige à mesa dos dois, dá um beijo apaixonado no marido e diz: nos vemos mais tarde. E vai-se embora. A mulher pergunta furiosa pro marido quem diabo era aquela. É minha amante, ó. Bom! Ah, é. Essa foi a última vez! Bata mal, aí. Eu quero divórcio! Tá tem ruim, que ter amante, tá. Chama help! Sim, compreendo. Mas lembre-se, né, que se nós nos divorciarmos, acabaram as compras em Paris, os invernos na República Dominicana, os verões na Itália, os Porsches e as Ferraris na garagem. Ei, e também vida. O iate. O iate também tá tem uma vida melhor, né, cara? Mas a decisão é tua. Nesse momento entra um amigo comum no restaurante com uma loira estonteante pelo braço. Hã? E quem é aquela mulher que entrou lá com o Bernardo? O Bernardo. É a amante dele, olha. A nossa é mais bonita, né? Aí, nossa! Mandou pro Giovanni. Ô, meu, rapidamente aqui, ó. Toquezinho pra quem tá com o seguro vencendo ou tá pra renovar o seguro, enfim. Peça pro seu corretor cotar com a HDI. Pô, eu vi na Veja ontem uma propaganda da HDI, fiquei muito feliz que a HDI investe na Veja e no Pretinho Básico. É demais. O Girimum, né, viu também a... Cara, a Veja desse mês tá fraca. Dessa semana, né, semana, Girimum? É, tá semana. Sai aí, meu. Hoje, eu me atrapalhei, meu. Olha só, desde que a gente começou a falar da HDI aqui no Pretinho, o que tem de camarada e ouvinte economizando 10, 15, 20% com a HDI é coisa assim, ó, 300, 400, 500 reais de diferença. É uma grana, né, meu? Quase que a gente ganha por mês aqui. Pagar mais caro pra quê? O melhor é que com a HDI você tem o HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera os consertos em minutos, sem enrolação. É por essas e outras que a HDI já é líder em várias regiões do país, com mais de 1.200.000 veículos segurados. Peça então uma cotação da HDI pro seu corretor. Você vai ganhar tempo e dinheiro. HDI Seguros é de Bate Pronto, Marcos Pianger. Tem uma piadinha aqui, dois amigos se encontram e falam: pô, cara, a minha carreira está na ruína. Ih. E aí o outro responde: sério? O que aconteceu? Está sem emprego? E o primeiro diz: não, eu sou arqueólogo. Vem no encontro da nova novela da Globo, né? Que eu ia falar robôs isso. E arqueologia. Começou segunda-feira a nova novela da Globo, ontem popular começou, ontem. Né? A primeira cena foi um morde e assopra, troço assim. E a primeira cena foi um terremoto no Japão com um tsunami, só que foi gravada mais de mês atrás. Foi gravado antes. Que louco, né, velho? Mas a Globo botou uma mensagem, né? É. No primeiro capítulo, em homenagem aos japoneses. Eu li, eu não vi, mas li. E aí, Potter? Quem nunca achou o palito? Acabou o tititi. Acabou o tititi, é. Acabou. Só pra deixar registrado. Bom, ainda bem, né? Acabou o tititi. Bela novela, bela regravação, uma salva de palmas. Valcir Carrasco. Para aí, maravilhoso. Só um pouquinho, cara. Tititi legal era no tempo em que novela era legal. Não, cara, tu que mudou. Tititia nova é maravilhosa. Foi maravilhosa. Velho. Pô, tem uma ótima releitura do Neila, cara. É maravilhosa. Releitura. Dois atores maravilhosos, Alexandre Borges e Murilo Benício. E continuamos com patrocínios e investimentos, em especial do Banco Itaú. Boa! Mas obrigado, o teatro já não é valorizado, José Vilca. É, infelizmente. A televisão é valorizada. Vamos tomar um uísque ali fora. O teatro não é valorizado. Não é, nós precisamos. O uísque é a minha arte é a televisão. Duas da tarde vai tomar um uísque. Que beleza. E aí, pode. E aí que quem nunca achou um palito vale outro picolé não sabe o que é felicidade. Pô, é eu verdade. Já achei, cara. É verdade. Pô, e depois dessas promoções agora só tem uns escritos madeira de o cara fica com raiva das árvores. É, o reflorestamento, não pode? Que é... Porra, reflorestamento! O cara fica com raiva da natureza. É uma anti... Eu queimo um pneu toda vez que eu vejo aquele negócio. Matar as árvores. Não, e tu começa a ver as letrinhas, não acredito. É, tu vai ganhar. Que beleza! Você sabe que, falando desse palitinho premiado na praia agora nesse verão, o filhote tava comendo picolé e tal, pum, palitinho premiado, vale mais um. Aí deu 5 minutinhos, passou lá o cara vendendo picolé, trocou, pegou, abriu, outro? Vale mais um. Vou querer o carrinho todo. Aí comeu, se empolgou, pediu mais um no outro carrinho, ganhou mais mentira. Um. Mentira! Aí abriu o picolé, ele caiu na areia e caiu de pé. Com palito? Não. Eu preciso te contestar. Fisicamente improvável que o picolé caia com um palito pra baixo. Não acha improvável ganhar 3 seguidos? Não, isso eu não acho. Não, vamos chamar o Ian aqui pra perguntar pra ele. Vamos. Ele vai botar. Tu traz ele hoje às 6. Pra nós perguntar. Bem na minha folga, não vou poder vir. Não, mas foi impressionante, absurdo, né? Caiu de pé, então. Ganhou 3 vezes e caiu de pé. E aquela da cigana, né? Vocês conhecem da cigana? A cigana leu o meu destino. Então, não sei se eu contei pra vocês já, eu tava lá na Praça 15, em Floripa, eu tava lá, tinha recém-noivado com a minha mulher. E aí, quê? Recém-noivado com a minha mulher. Tu noivou, Marcos? Noivou. Praça 15 tem ciganas lá. E o teu sogro? O que que tem? Meu sogro entrou em depressão. Ali, naquele momento. Ali que ele começou a depressão do sogro. Ele tá em depressão até hoje. A gente ri aqui, mas o bicho sofre, né? Imagina eu de genro. E aí eu vou lá e as ciganas lêem, eu vou ler tua mão. E elas são muito insistentes, né? Elas não pode dizer não pra elas. Ela pega a mão e aí, deixa eu ler. Dali a pouco pegou minha mão, deixei ela ler, andei uns 50 metros, cadê a aliança de noivar? A cigana levou a aliança, cara. Voltei lá pra falar com a cigana. Cadê a minha aliança e tal. E aí já não tava mais aquela. Aí já meteu a mão na cigana. Não, já não tava mais aquela. Já era outra. Alguma cigana apanhou. Onde é que tá a tua aliança? E aí sabe o que apareceu? O Igor cigana. Não, aí chegou uma cigana mais velha, parecia tipo assim, a chefe da cigana. Aí Exu Caveirinha. Falou assim, ó, vem aqui comigo. Me levou num bar. Me pagou uma coxinha. Eu abri a coxinha no meio. O que, que tinha dentro da coxinha? Galinha. Frango. Galinha. É óbvio. Vai ser velha. Alguém tinha que ter dito aliança. Você podia ter me ajudado, né, cara? Boa. Eu me esforço aqui, cara. Boa, Marcos. O Marcos ficou sentido. Conhecia, o Marcos ficou sentido com a gente. Que a gente não entrou na dele. Mínimo sensibilidade, ficou. Tá, vamos de novo. Fica aí, cara, tinha uma aliança. Não, fica a dica pra quem perdeu a aliança, né? Uma segunda roubou. É. Eu já cansei de perder a aliança, tia. E o anel? Todo dia perco o anel. Tá com o anel doído? Era isso. Não dá mais. Agora não. Que eu ia falar o negócio. Falta um minuto lá, cara. Deixa ele contar mais 3 horas. Fala aí, deixa ele terminar aqui. Não vou falar. Tá, vai então, vai. Quem nunca tentou levantar de uma cama elástica com todo mundo pulando não sabe que é dificuldade. Quem nunca tomou um tombo enroscando o pé na cueca na hora de se vestir não sabe que é estar com pressa. Quem nunca ficou no lugar dos pais na fila e chegou a sua vez antes deles voltarem não sabe o que é desespero. O que o cara faz, legal, cara. E quem nunca foi ameaçado pela mãe na porta da escola não sabe o que é sentir vontade de morrer. E sair com a mãe pegando a orelha. Carregado pela orelha. Vamos pra casa! Isso é hora! Na frente dos amigos! Claro, né? É, brabo, esses dias eu vi uma mãe, cara, mas dando-lhe tapa na cabeça do filho na rua. Eu não julgo, devia merecer. Eu não julgo, antes de ter filho, eu não julgo, mas que é uma cena horrível, é. Mas um gurizinho de 6, 7 anos tomando-lhe tapa na cabeça na rua, no meio da rua. Tapa na cabeça é muito humilhante. Mas quem pode bater é a mãe ou o pai, né? Não pode bater. Se tem alguém que pode, não pode bater. Não é bater, mas é dar um, né? Dar uma ligada. Corretivo. Não, eu nunca bati na minha filha e acho que também que o Pi e o Feta também nunca bateram. Mas eu vejo uma mulher batendo no filho, eu penso assim, o que essa desgraçada dessa criança fez pra essa pobre mulher? Porque eu conheço crianças, cara. Né? A gente conhece. Se tu for por essa linha, a gente vai chegar num desfecho trágico. Talvez. Né? A gente okay. não pode. Okay. Mas eu concordo contigo que. Agora eu vou falar muito sério, tá? A vida, cara, é tão corrida, especialmente nos dias de hoje, as pessoas, os pais e as mães têm tanto pra fazer, Amaral. Tanto pra fazer. E as crianças, por vezes, acabam incomodando, entre aspas, porque a tolerância do pai e da mãe tá menor, que o pai e a mãe acabam perdendo a cabeça e dando uma surra. Ou gritando. Nada justifica. Mas acaba acontecendo, velho. E aí, daí podem surgir tragédias. Um beliscão, assim. É, eu nunca dei nem beliscão, nem gritar eu gosto. Beliscãozinho. Gritar, saca, gritar. Tu tem que deixar claro quem é que resolve, né? Quem é que decide, quem é que manda. Só no olhar. Só no olhar tu já tem esse respeito. Mas assim, ó, eu repito, eu entendo a mãe que tipo, briga com o filho. Deu pra entender, deu pra entender. Porque criança, vou te contar, né, cara? Vou te contar, criança, cara. O perigo é que na hora... O perigo é que na brabeza, às vezes, na hora da raiva que um pai ou uma mãe ficam, e qualquer um de nós pode ficar, é que na raiva a gente perde a noção. É isso aí, cara. E daqui a pouco tu começa a agredir e tu já perdeu a noção do quanto tu tá agredindo. É, a gente tem que contar até 30 mil, até porque verdade. É um prevalecimento total e absoluto. Total, né, cara? Até um adulto, tu não pode bater numa criança. Diz que a mãe do Anderson Silva bate nele. Eu não duvido. Faz palmada. É a única pessoa que bate no Anderson Silva. É a mãe dele. Aliás, um abraço, um grande abraço pro Thiago Minu, que é um gaúcho que vai entrar no UFC em seguidinho. Um galetinho. Impressionante treinamento dos caras, toda a turma dele lá também, a rapaziada. O Minu vai virar uma matéria do Patrola, eu treinando pra MMA. Ah, deve ser. Aguardem surpresas. Aguardem surpresas. Tá. Eu bebi no St. Patrick's Day com o Minu. Não, o Minu não vai no St. Patrick's. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico e conosco o Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. Abraço. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Tu quer mandar abraço pra quem, Marcos? O Rodrigo Titerix. Abraço, Titanic. Grande abraço aí. Mandar um abraço também pro Marabá. Cara lá do Esporte Clube Internacional que conheci hoje, o cara, braço direito do Fernando Carvalho, e um grande abraço então pro Marabá e pro meu bruxo Rony. Era isso, ficamos por aqui com o Pretinho, Jesus!